pastor, nada me faltará, eu confio no Senhor. As suas mãos me guiam por onde quer que eu ande, me amparando está. Se Jesus está comigo, Ele é o meu protetor e me livra do perigo. Na tristeza está perto, com seu sangue estou liberto, Ele ama o pecador. Na tristeza está perto, com seu sangue estou liberto, Ele me amou. Seres viventes recebem do Senhor o seu amparo santo, a sua proteção e o infinito amor. Ai de mim se não olhasse para o Monte Calvário, onde pregarão Jesus. Estaria abandonado neste mundo de ilusão, sem Deus e sem salvação. Estaria abandonado neste mundo de ilusão, sem o seu perdão.